Você pode abrir sua Bíblia ali no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Você pode abrir sua Bíblia. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 39 e seguintes. Diz assim: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão e um dos dozes, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espada e com porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Essa, porém, é a vossa hora e o vosso poder, o poder das trevas. Amém? Podemos sentar, irmãos? Nós podemos dizer que para Jesus, esse é um dia definitivo. Sobre esse dia, um dia, seus discípulos e Pedro mesmo disse: Jesus, nesse tal dia isso não vai te acontecer. Em outras palavras, Pedro disse isso. E Jesus disse para Pedro: arreda Satanás. Porque foi precisamente para esse fim, para esse dia que eu vim. E esse é já o final, um dia importante, o dia D, né? O dia definitivo. Para os discípulos, ele é um dia muito importante também. É um dia decisivo, mas para Jesus ainda muito mais. Porque ali está se definindo. Ali está acontecendo a finalidade para a qual ele veio. É um dia muito importante. E num dia muito importante, num dia de luta, num dia difícil, um dia de desafio, Jesus, sabendo disso, ele, após estar ceando a última ceia com os seus discípulos, então ele vai para esse momento, diz ali no Getsêmani, como de costume, no Monte de Oliveiras, versículo 40, um lugar escolhido. Jesus, reconhecendo a importância desse dia, o tudo que pesava sobre esse dia, ele vai para o lugar de oração, como de costume, ele vai para o lugar escolhido, porque esse dia ainda vai lhe apresentar muitos desafios. É possível que os seus discípulos sentissem isso, mas não tinham a mesma maturidade, a mesma visão, o mesmo entendimento, que Jesus, para enfrentar, não o dia mais importante da vida deles, mas o dia mais importante da vida de Jesus. Estão ali no lugar escolhido, orando, e Jesus liderava um grupo, não é? Jesus liderava 12 em especial. Talvez você esteja cuidando de algumas pessoas, 4 ou 5, talvez 12. Talvez entre nós, alguns aqui são líderes de células, é um trabalho que a igreja faz, células mistas, células de casais, células individuais. E talvez você esteja liderando uma célula dessas, talvez você esteja auxiliando a liderança numa célula, talvez você esteja auxiliando, cooperando, sendo decisivo, simplesmente participando. E como é importante a sua participação num grupo, numa célula, você fortalece seus outros irmãos que também estão participando, você anima seu líder, você anima o auxiliar. Então, pelo fato, talvez, de você participar e puder falar, ah, mas eu não estou guiando, eu não estou dirigindo, eu não estou liderando, você é igualmente importante para que a sua célula, para que o grupo, aonde você está, alcance ainda mais pessoas. Amém? Jesus estava liderando um grupo e era de 12. E desses 12, nos outros evangelhos, se você ler o mesmo texto, você vai ver que desses 12, Jesus deixa 8 deles sentado num certo local. 3 deles, Jesus leva para mais perto dele, o acompanha um pedaço mais. E esses 3, Jesus deixa num outro local e diz para eles orar, diz para eles vigiar, para que não entrassem em tentação. E ele próprio, o Senhor Jesus, vai um pouco mais distante, um pouco mais longe, porque ele precisa se concentrar, precisa orar, precisa intimidade com o Pai. É um momento entre ele e o Pai, e não é a hora dele estar orando junto com seus discípulos. Eles ficam os 3, e ainda um deles anda por ali, perdido, nas más companhias, procurando ocasião para atrair a Jesus. Esse é o grupo que Jesus está liderando e ele vai orar. O Senhor Jesus está ali orando, cuidando desse grupo, ensinando. E esse grupo está passando um momento muito difícil na sua história. O líder está no auge da dificuldade, no auge da luta. Sua existência de 33 anos e pouco, estão direcionando para esse dia, a importância desse dia, no auge da sua luta, do seu sofrimento, da sua dificuldade. E ainda assim, ele, ainda nesse seu último momento, ainda no momento mais difícil da sua vida, Jesus leva seus discípulos para orientá-los e para ensiná-los, para que vejam, para que percebam, para que sintam, para que aprendam, para que se preparem, porque também para eles, um dia difícil está por chegar. Na história de Jesus, um dia muito difícil, e sabe que seus discípulos um dia poderão estar passando por algo semelhante. E no versículo 41 diz que ele, Jesus, de joelhos orava. E no 42 ele diz, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. E essa era uma oração que ele já havia ensinado aos seus discípulos, no capítulo 6 de Mateus, quando ele ensinou lá uma oração ao Pai. E ele ensinou isso para que se faça naquela oração a vontade do Pai e não a vontade dele ou dos discípulos. E agora ele está no momento mais decisivo da sua vida e de novo ele repete aquela oração, dizendo, não se faça a minha vontade, mas se faça a tua vontade. Quem está à frente, quem está ensinando, quem está liderando, quem está mais maduro, quem foi o primeiro provavelmente a se converter dentro de uma casa, a esse pesa uma responsabilidade maior. Jesus precisa ir mais perto do Pai. Jesus precisa ir mais alto. Ele tem que ir adiante dos seus discípulos. Se você é o único convertido da sua casa, ou se você é o primeiro, e se você quer ver a diferença, se você quer ver algo acontecer na sua casa, você precisa ir à frente dos seus familiares. Amém? Você precisa interceder por eles. Talvez você, na hora da luta, da angústia, você não vai poder colocar eles como um escudo na frente. Mas você precisa estar à frente. Ainda que você não tenha toda a maturidade, mas você é o mais maduro da sua casa, do seu lar, e você precisa estar à frente, e mais alto, e mais perto, numa dimensão diferente, numa maturidade mais alta, mais profunda, na linha de frente, aonde se exige mais, é ali onde Jesus estava, orando. E se você percebeu, orando de tal forma, ali no versículo 44, ao ponto que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, né? Eu fiquei pensando, como que os discípulos viram, né? Se oito ficaram no local, três mais adiante, e Jesus estava sozinho. Provavelmente numa daquelas três vezes que Jesus retornou para ver se eles estavam vigiando, para ver se eles estavam orando, provavelmente no momento desses, eles olharam, ou algum deles olhou para o rosto do Senhor Jesus, provavelmente um dos três, Pedro, João ou Tiago, olhou e viu sobre o rosto de Jesus suor em gotas de sangue, escorrendo pelo rosto e caindo. Num momento difícil da sua vida, decisivo, Jesus estava orando. E num momento desses que ele volta, diz ali na palavra que ele achou os seus discípulos dormindo de tristeza. Nessas indas e vindas de Jesus, eles puderam notar o seu rosto. No outro evangelho, lá em Mateus, e todos de certa forma falam desse momento, um pouco menos João fala, mas nesse momento, nos evangelhos você vai ver que lá está escrito que Jesus disse: minha alma está triste à morte. E agora ele vem e acha seus discípulos dormindo de tristeza. E a tristeza, irmãos, ela começa a sugar nossas energias. A tristeza, ela começa a nos derrotar. A tristeza, ela começa e ela leva para a depressão. E a depressão leva para a sonolência, para o sono, e coloca as pessoas dormindo. A tristeza, ela vai sugando, ela vai puxando as energias físicas, emocionais, espirituais, ela vai derrubando uma pessoa. E por isso que Jesus, quando chega ali, e Lucas, como médico que é, constata que é por causa da tristeza deles que eles começaram a cair, começaram a dormir e ficaram ali inoperantes. Jesus diz que ele também estava triste até a morte. Mas o que ele faz no meio da tristeza é diferente daquilo que os discípulos fazem. Os discípulos se entregam. Mas Jesus não se entrega, amém? Jesus não se deixa vencer pela tristeza. E ele esperava que os seus discípulos também não se deixassem vencer pela tristeza. Pela depressão, pela dificuldade, pela pressão, pelo dia mau. E Jesus, sabendo disso, dá a receita para eles. E diz: vigiai. Orai, para que não entreis em tentação, para que não sejais derrotados. O Senhor Jesus, ainda que a tristeza lhe batesse a porta, não foi vencido por ela, amém? E isso também ele está ensinando aos seus discípulos, como não ser vencido pela tristeza, como não ser vencido pela incredulidade, como não ser vencido pelas dificuldades, como não ser vencido pela tristeza, pelo dia mau. Jesus os leva consigo a fim de que aprendam. Mas eles estão naquele momento, e talvez não era esse o momento mais decisivo da vida deles, mas da vida de Jesus era. Então eles não estavam totalmente prontos, estavam dormindo. E Jesus então diz para eles: vamos, Vamos ao passo seguinte. Sabe, eu creio também que Jesus, naquele momento que ele está orando e cogitando, e talvez no momento da oração ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não é possível, se faça a tua vontade. Eu creio que na terceira vez que Jesus ora sobre isso, e ele levanta e ele sai, ele já não está mais com aquela oração sobre passar dele o cálice, sobre fazer a vontade do Pai. Eu creio que quando ele levanta pela terceira vez e ele ora sobre o mesmo assunto, ele levanta dali pronto, decidido, firme, para enfrentar aquilo pelo qual ele veio a esse mundo, decidido. Ele ora, nos outros evangelhos, eles mostram que ele ora 3 vezes, né? Nós não fazemos orações, fórmulas prontas, nós não ficamos lendo a mesma oração, mas se um assunto ainda não está bem decidido na nossa vida, nós voltamos e oramos sobre eles. Amém? A gente condena muitas vezes a repetição, né? Como uma leitura, uma oração repetida, como se fosse um ritual, como se fosse uma magia. Mas Jesus não faz isso, ele volta ao assunto, e por 3 vezes, porque o assunto ainda está mexendo com ele. Ainda está em luta espiritual, ainda está em batalha. E ele volta e ele insiste nessa oração até que ele esteja pronto. E é por isso que às vezes nós oramos uma vez sobre algo, e depois oramos 2, e oramos 3, não ficamos repetindo o jeito da oração, as mesmas palavras, mas o objetivo, o conteúdo, nós repetimos, porque aquilo ali ainda não está decidido na nossa vida. Amém? Você está lutando contra uma enfermidade, você vai orar 1 vez, vai orar 2, vai orar 3, vai orar tantas vezes, até que você a tenha vencido, ou tenha recebido a fé de que Deus vai atender o seu pedido. Amém? Jesus está orando, levanta dali convicto, sabe que estão chegando ali contra ele uma multidão. Creio que Jesus tinha que estar muito bem preparado, né? Porque naquela multidão, quem estava chegando ali era os sacerdotes, né? Os principais sacerdotes. Não eram os sacerdotes, mas os principais sacerdotes estavam naquela multidão. Estavam ali a polícia do templo, que provavelmente eram levitas também, de descendência dos levitas. Estavam ali os anciãos. Israel era governado pelos 70 anciãos, que se chamava Sinédrio, e ali tinha fariseu, ali tinha escriba, por isso que lá em Marcos, Mateus cita escriba, fariseu, quer dizer, a cúpula administrativa, civil e religiosa estava ali. E sabe, me chamou muito a atenção o que cita no Evangelho de Lucas, que vinha à frente, quem vinha à frente? Você pode responder quem é que vinha na frente? Quem não devia, não é? Vinha na frente aquele que andou com Jesus. Vinha na frente aquele que conheceu a Jesus. Vinha na frente aquele que viu os milagres de Jesus. Vinha na frente Judas. Vinha na frente um a quem Jesus escolheu. A quem em determinado momento o amou, o escolheu e o ensinou. Mas ele caiu, mas ele traiu, mas ele se afastou do Senhor, ele vem. E por isso que nós estamos dizendo o quão importante foi aquela oração de Jesus na presença do Pai para enfrentar o dia mau. Ele tem que suportar tudo isso. Dores emocionais, afrontas emocionais, ele tem que suportar, tem que estar preparado para isso. A palavra de Deus quer nos ensinar, irmãos, a estarmos preparados. O irmão Eduardo leu conosco, lá em Efésios capítulo 6, para vestir a armadura de Deus e estar preparado para o dia mau. Amém? Às vezes nós começamos a nos incomodar com alguma coisa, né? Às vezes tem alguma coisa que nos incomoda, às vezes entre o casal, esposo, esposa, filhos, pais, parentes, trabalho, amigos, colegas. Às vezes a gente começa a se incomodar, a ver uma coisa errada, e aquilo começa a se repetir, e muitas vezes nós não nos preparamos, não buscamos uma solução, não nos fortalecemos para enfrentar aquilo, e aí vai que um dia a gente explode. Explode, né? E arruma uma encrenca tremenda. Alguns, né, no seu trabalho, vão ouvindo certas coisas, vão ouvindo, e aquilo vai acumulando, e aquilo vai irritando, e aquilo vai dando uma pressão, e a pessoa ela não se prepara, e lá num dia aquela pessoa explode no trabalho, às vezes perde o seu emprego, perde seu salário, complica a vida da sua família porque explodiu, não é? Mas o Senhor Jesus estava preparado para aquele dia, amém? E nós aprendemos com Ele a nos preparar. Tem coisas que nós precisamos resolver por meio da oração, do clamor, buscar uma resposta de Deus para resolver as coisas, para que elas não vão se acumulando, para que elas não vão gerando uma pressão e daqui a pouco explode, e aí tem uma confusão. E aí tem um problemão, algo que poderia se resolver com postura, com firmeza, com sabedoria, com humildade, com paciência, com domínio próprio, muitas vezes se explode e arruma aquela encrenca. E aquela encrenca pode durar muito tempo de relacionamento partido. E muitas às vezes não ficam com o relacionamento partido, mas fica a mágoa, fica o ressentimento, fica a ferida no coração. E aquilo também é uma coisa que fica e vai causando mal. Mas o Senhor Jesus não, Ele tem um dia importante, o mais importante da sua vida, sabe o que vai enfrentar, vai ver cada coisa naquele dia, está vendo cada coisa, viu cada coisa, vê o Judas vindo na frente. Que afronta, irmãos. Além de afronta, né, a compaixão do Senhor em ver que aquele homem se perdeu, vem à frente a classe religiosa que deveria preparar o caminho para ele. E na verdade quem preparou foi um homem magrinho lá no deserto, né? João Batista, fazendo a função que o poder civil e religioso da igreja de Israel não fez. Jesus tem que estar preparado para tudo aquilo. E quando eles chegam, o apóstolo Pedro, quando eles chegam, ele faz uma pergunta: Senhor, feriremos a espada? Pergunta dele, né? O que Pedro estava fazendo há poucos instantes? Estava orando? Estava vigiando? Estava dormindo, né? Estava despreparado. E aí quando chega aquela multidão, quando chega aquela turma com paus e porretes, o apóstolo Pedro é daqueles que diz que atira primeiro e pergunta depois. Você já ouviu falar nisso? Primeiro atira, depois pergunta, né? A polícia, ela precisa da voz de prisão, não é? Não é isso? Ela precisa chamar a atenção de alguém que está fazendo alguma coisa errada. O apóstolo Pedro diz ali que ele atira primeiro e depois faz a pergunta. Diz que ele faz a pergunta: Senhor, feriremos a espada? E quando ele termina de dizer a espada já tinha descido, né? Quando ele termina, quando ele diz spa, pum! Não terminou a sílaba, e a espada já tinha descido na cabeça de um dos policiais do templo. Ele pergunta, não houve resposta. Atira primeiro, faz a pergunta depois. Não alerta, não faz nada. Mas glória a Deus que o apóstolo Pedro era ruim de mira, uma barbaridade, não é? Eu creio que ele puxa da espada e vai dar e mira a testa do soldado, porque aquilo não era uma brincadeira, e nem creio que ele tinha uma pontaria e que ele queria acertar a orelha, não creio nisso. Creio que ele deu, que era guerra mesmo, que era briga, era carne mesmo, né? Era natureza humana, o negócio ia complicar ali. Ele puxa da espada, baixa, o homem, quem sabe, puxa a cabeça para o lado e pega na orelha e arranca a orelha fora, né? Eu creio que ele era ruim de pontaria, né? Tá lembrando hoje que lá na infância, no meu tempo, não tinha esse negócio de videogame, não tinha, né? play, né? Eu falo ainda, para ver como eu sou antigo, que eu falo videogame. A juventude fala play. Não tinha, né? As crianças hoje estão dentro de casa, estão jogando, estão olhando televisão, tem uma série de entretenimento. Mas na minha época o entretenimento era a funda, o bodoque. E se não fosse num aniversário onde a gente botava, né, naquela época nós botávamos o nosso, acho que era safari que a gente dizia, era uma camisinha, a minha prima Vera pode me ajudar aí, né? Você tem uma prima Vera? Eu tenho. Mas era aquela camisa igual a calça ou a bermudinha, né? É, o único dia que a gente estava arrumadinho era no domingo de tarde para visitar os parentes. Mas fora isso, a gente estava com um calção, uma camiseta e uma funda no pescoço. Quem é que andava assim, mais ou menos que nem eu nessa época? Levanta a mão e sem constrangimento, para não me deixar sozinho. Olha aí. Mas glória a Deus que eu tinha... Eu era ruim de pontaria, irmãos, uma barbaridade, né? Todo sonho do rapaz, do menino, é acertar os passarinhos com a sua funda. Mas eu não acertava de jeito nenhum, né? Podia chegar a um metro e errava. Eu errava sempre, era ruim. Que coisa boa que eu era ruim, não matava os bichinhos. Lembro de dois passarinhos que eu peguei e não consegui matar. Eu derrubei os dois sem matar, né? Para ver a pontaria. Um deles eu cheguei com um beija-flor sem a cauda. E aí fui levar lá como um troféu para minha mãe, né? Dizer... Aquilo para mim era uma honra, tinha derrubado um passarinho. Meus amigos eram tudo bom na funda e eu era péssimo, né? Fui levar para minha mãe, mas eu não tinha muito mérito. Era um beija-flor. E a gente sabe que beija-flor não dá para derrubar, a não ser pelas costas. E quando eu atirei a minha funda, ocasionalmente ele estava de costa, pegou na cauda e derrubou. Não matou e eu derrubei. Mas eu acho que eu nem falei para ela que foi acidental, né? Que ele estava... Aí levamos lá, botamos uma aguinha na cabeça dele, botamos ele num chapéu para ele ir embora. Eu acho que depois ele voou, foi embora. Ou um gato comeu, né? Isso eu nunca soube. Eu fico pensando que ele voou. O segundo passarinho, que eu era ruim de mira. Eu era ruim de mira e o passarinho era bom de alvo. Aí eu peguei um torrão e atirei lá num amaricão. Não é amaricá o nome, acho que é outro nome, a gente fala amaricá, mas parece que está errado. Estava lá pousado, eu peguei aquela pedra, o torrão, e atirei, e passou uns 2 metros daquela árvore. Só que o passarinho bobalhão me voa em direção à pedra. E aquele torrão de barro bateu nele, derrubou também, não matou, né? Porque era terra, e derrubou. Aí eu disse, que passarinho bobalhão, né? Eu falei que eu era ruim de mira e o passarinho bom de alvo, porque ele foi ao encontro da minha pedra, né? Estou falando da pontaria do apóstolo Pedro. Um dia um guri me atirou uma pedra, eu estava lá na pracinha. Ele jogou uma pedra e o meu recurso para fugir daquela pedra foi me abaixar. Pois eu me abaixei e pegou na minha cabeça. Por isso que eu digo, eu era ruim de pontaria e bom de alvo, né? Me abaixei, pegou na minha cabeça, fiquei com uma raiva de mim mesmo. Fiquei me sentindo útil. Por que eu não fiz assim, né? Tinha escapado. Fraco de reflexo. Eu creio que o apóstolo Pedro pega a espada, baixa a espada, quer matar o homem, quer ir, né, para a carne, quer ir para a briga, erra, corta a orelha, e Jesus diz, não, as coisas não eram para sair assim. Sabe quando as coisas... não são para sair como saíram, Jesus pode consertar, amém? Não era para ficar daquele jeito, não era para terminar naquilo, não era para acontecer aquilo, não era para cortar a orelha do homem. É verdade que se você ler um pouquinho antes, lá no capítulo 22, versículo 36, Jesus diz, agora porém quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Mas o que Jesus queria dizer com isso, é que agora que ele ia morrer, ia ressuscitar, ia para o céu, viriam tempos difíceis. Que agora os discípulos não estariam mais evangelizando em Jerusalém, em Israel, onde eles tinham amigos, conterrâneos e conhecidos. Mas Jesus estava dizendo que agora eles iam para os gentios, para os estrangeiros. E lá seria perigoso, não é? Lembrei que o... E é tão perigoso que eu lembrei que o missionário Fábio, ele está aí nessa noite? O missionário Fábio não está aí? Eu lembrei que o missionário Fábio levou uma pedrada na cabeça também, lá na África, quando ele estava evangelizando no meio dos muçulmanos, né? E talvez é isso que o Senhor Jesus estava dizendo para eles. Não era para comprar uma espada, literalmente. Mas é que viriam tempos difíceis. E que, que eles precisariam estar preparados para resolver as coisas. E aí ele se surpreende quando Pedro puxa de uma espada e ataca um homem, né? E Jesus prontamente diz, deixai. Basta, né? Talvez quando Jesus diz, deixai, basta, é possível que Jesus não tenha dito para os seus discípulos. Mas talvez tenha dito para aquela multidão de soldados, guardas, anciãos, sacerdotes. Porque ali, né, ali estava feito o problema. Aquela foi a primeira facada, a primeira espada. Mas provavelmente aquilo agora ia virar uma carnificina. O negócio ia ali todo mundo para a carne, ia para a guerra, ia ser uma briga sem fim. Ia ser uma guerra, ia dar gente ferida, morta, machucada. E no entanto o Senhor Jesus não veio para isso. Ele veio para resolver as coisas com postura, com sabedoria, com humildade, com poder. Foi dessa maneira que ele veio para resolver as coisas. Então Jesus diz, deixai, basta. E aí então diz ali que ele recompõe, ele curou a orelha daquele homem, né? Trouxe cura, restaurou a ordem das coisas. Fala para o irmão do seu lado. Jesus quer restaurar a ordem das coisas. Amém? Fala para o irmão do seu lado, não é para tirar a orelha de ninguém. Amém? Irmãs, às vezes dá vontade, né? Irmãos, às vezes dá vontade de pegar pela orelha, né? E puxar. Mas não é assim que resolve as coisas, né? Não é dessa maneira que nós conquistamos um lar abençoado. Era assim no passado que nós complicávamos nossa vida, nosso casamento, nossa família, nosso lar. Mas agora não. Agora é com sabedoria. Agora é diante de Deus, agora é em oração, agora é vigiando, agora é se preparando que nós resolvemos as coisas. E Jesus curou aquele homem, Jesus restaurou ele, não é? Você se deu conta que Jesus curou um homem que não tinha fé, que não estava convertido, que não estava do lado de Deus, naquele momento era um inimigo de Deus. Não clamou, não pediu, dá para dizer, nem merecia, mas o Senhor Jesus fez uma cura naquele homem, amém? Quanto mais aos seus filhos, se Jesus faz isso a um homem que se posiciona como inimigo dele, contra ele, quanto mais o Senhor Jesus vai fazer para os seus filhos? Ele diz, no último versículo, quando ele se entrega, ele diz, esta porém é a vossa hora e o poder das trevas. Aquela era uma hora, era hora de acontecer aquilo que Deus tinha preparado, né? Era uma hora difícil, nós falamos a noite toda sobre isso, era uma hora difícil. Aquela hora era a hora do poder das trevas, mas logo depois era a hora da ressurreição, amém? Agora é a hora das trevas, do poder das trevas. Jesus diz, essa é a vossa hora, a hora dos seus inimigos, daqueles que se levantaram, daqueles que humilharam, daqueles que o crucificaram. Essa é a hora da consequência do pecado. Essa é a hora da morte, a consequência do pecado. Mas logo vinha a hora da minha e da sua vitória. Amém? Logo em seguida, a hora da vitória. A hora das trevas, mas a hora do Senhor estava preparada. Quando Marta e Maria enviaram mensageiros até Jesus para dizer, Lázaro está à beira da morte. Jesus disse para o mensageiro, ele disse aos seus discípulos, ele falou que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para que se manifestasse a glória de Deus. Amém? E ele demorou lá mais 2 dias. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Naquele momento que a mensagem, que a oração, dá para se dizer que o pedido chegou a Jesus, Jesus disse: não é hora, não é a hora do milagre, não é a hora de manifestar a glória de Deus, mas essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E depois passou 4 dias, e quando tudo parecia que tinha terminado, sepultado, cheirando mal, era a hora de Deus. Não era mais a hora da morte, não era a hora do poder das trevas, não era a hora dos inimigos. 4 dias depois chegou a hora do Senhor fazer um milagre, e Ele fez um milagre tremendo. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé. O Senhor Jesus soube passar perfeitamente pelas dificuldades, pela hora das trevas, pela hora do inimigo. Mas ele sabia que o Pai ainda mostraria a hora da vitória e da ressurreição. Fala para o irmão do seu lado. A hora da tua bênção vai chegar, irmão. Amém? A hora da tua bênção vai chegar. A Bíblia, ela diz que nós podemos passar a noite chorando. O que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A hora de se alegrar. Só para terminar, irmãos. Diz que enquanto Jesus estava orando, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Amém? Quando os discípulos que deveriam fazer isso não fizeram, estavam dormindo, estavam derrotados pela tristeza, Deus mandou um anjo. Amém? Se você falhar, Deus vai mandar um anjo. Amém? Se alguém falhar com você, Deus vai mandar um anjo. Mas eu creio que não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós façamos a vontade do Pai. Aquilo que Ele espera de nós. E anjo quer dizer mensageiro. E nós podemos fazer o papel de anjo, não é? Mensageiro, mensagem. Amém? Quero convidar você a orar. Se você puder, entra na presença de Deus. Jesus passou o dia mal, vitoriosamente, com postura, com oração, com obediência, e levou seus discípulos junto para aprenderem a passar qualquer coisa que viesse pela frente, com a mesma intrepidez, a mesma ousadia, a mesma dependência de Deus. Jesus ensinou os discípulos. E eles passaram, souberam passar como o Senhor. E essa palavra quer nos ensinar, não a usar das armas da carne, da natureza humana, como Pedro puxou da sua espada, foi para a carne mesmo. Mas era um momento a ser passado espiritualmente. E talvez você possa ter pela frente, ou vai ter, ou está tendo muitos desafios. Dá vontade de resolver no braço, na mão, nas armas, na carne, na ofensa. Mas o Senhor Jesus tem nos ensinado a vencer com postura, com sabedoria, com dignidade, com humildade, com oração. O Senhor Jesus tem nos ensinado. Pode ser que você esteja passando uma luta tremenda, uma luta grande, uma dificuldade. Efésios 6, a armadura de Deus para poder passar pelo dia mau. E você nessa noite está entrando na presença do Pai e dizendo: e dizendo: Senhor, as armas que eu quero usar são espirituais. Lá em 2 Coríntios 10, 4, lá está escrito que as nossas armas, elas não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Elas não são carnais. A nossa vitória é uma vitória espiritual. Fale com Deus. Pode ser que você esteja passando dias tranquilos. Pode ser que esteja em meio a dias muito difíceis. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas, raciocínios errados. O Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado. Aleluia. Queria que você pudesse abrir seus olhos. Dá uma olhada na sua volta. Olha para as pessoas que estão ao seu redor, atrás de você, lá em cima, de cima para baixo. Deus enviou um anjo para levar uma palavra de consolo para o Senhor Jesus. Para o consolar. Os discípulos falharam, mas eu e você, aprendendo por essa experiência, por essa palavra, não vamos falhar. Amém? E nessa noite eu quero convidar você, pode ser durante esse último hino, ou quando ele terminar, quero convidar você a ser ousado, ir até alguma pessoa que você olhou na sua volta e dar uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de esperança. Amém? Ou diga simplesmente: irmão, vou orar por ti. Se você for até alguém, eu creio que esse sentimento e que essa direção foi Deus que te deu e que vai te dar. Você olhou muitas pessoas, amém? Se você não tem muita, ainda muita liberdade, é um pouco tímido, faz isso com um parente seu, com a pessoa que está do lado, faz com um amigo. Mas se Deus também te mostrar uma pessoa mais distante, deixa Deus te levar lá, para levar um conforto, para levar um ânimo, para levar uma esperança. Amém? Vamos louvar a Deus? Dá mais uma olhada na sua volta aí. Dá mais uma olhada aí. Seja corajoso, olha aí. Ao mesmo tempo, diga: Senhor Jesus, eu quero ser enviado. Pode ser que esteja alguém passando uma dificuldade muito grande, mas eu quero ser enviado pelo Senhor. Levar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, e dizer que eu vou orar. E se a pessoa quiser te falar pelo que ela está passando e um motivo de oração, então você ouça e ore na sua casa. Amém? Vamos lá? Amém. Nós vamos encerrar com esse último louvor, essa adoração. E podemos ter liberdade de ir até alguém, falar do amor de Deus, da esperança, o ânimo que o Senhor dá. Um anjo fez o papel, mas era para os discípulos fazer, e é para nós fazermos. Amém?